A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando sobre o Evangelho de João, hoje no capítulo 3. Provavelmente eu vou fazer em duas partes. Na primeira parte, conceituando para todos nós sobre o novo nascimento, que é um tema principal desse capítulo. E, posteriormente, falando um pouco sobre o desenvolvimento desse irmão, dessa irmã, que nasceu de novo, desde o novo nascimento, a sua infância na fé, sua adolescência, sua maturidade. Então, provavelmente, por causa do tempo de ministração, nós faremos em duas partes. Vamos perceber, vamos sentir, e ou faremos em duas ou em uma só. Mas já situo principalmente a irmã Vivian, missionária Vivian, para que ela possa saber como postar no blog. E os irmãos também. Se perceberem só a conceituação na primeira parte, na segunda parte ainda vamos falar sobre esse processo de crescimento após o novo nascimento. Diz assim o texto da palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais viu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tem dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Muito bem, vamos situar um pouco o tema do novo nascimento que aqui é trabalhado, porque trata-se de um tema importante e, a menos que nós situemos minimamente, você pode ficar com alguma dificuldade de entender o que significa esse novo nascimento, essa regeneração. Queridos, regeneração, substantivo, regeneração, palingenésia, perdão, palingenésia, ocorre apenas duas vezes no Novo Testamento, em Mateus 19, 28 e em Tito, capítulo 3, versículo 5. Na passagem de Mateus, é usada escatologicamente para referir-se à restauração de todas as coisas. Preste atenção, à restauração de todas as coisas. Relembrando-nos que a renovação do indivíduo faz parte de uma renovação mais lata e cósmica. No trecho de Tito, a palavra é usada apenas como uma referência individual. Então, aqui temos duas aplicações possíveis em dois textos, um em Mateus e outro em Tito. Em uma, você tem a regeneração, a palavra polingenésia, sendo usado como regeneração de todas as coisas e na outra como uma renovação do indivíduo. Noutras passagens, vários vocábulos são empregados, irmãos e irmãs, para expressar a alteração que o Espírito Santo efetua. Genal, juntamente com anotem, João capítulo 3, de 3 a 7, significa gerar ou dar nascimento a, sendo usado em João capítulo 1, capítulo 3, 1 João capítulo 1, 29, capítulo 3, 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, são vários textos. Em 1 Pedro, capítulo 1, a palavra anagenal, gerar de novo ou dar novo nascimento, é encontrada também. Esses vocábulos são usados para descrever o ato inicial. Preste atenção, palavra usada para descrever o ato inicial da renovação. As palavras anakainosis, que está em Romanos 12, 2 e em Tito 3, 5, juntamente com o verbo anakaino, em 2 Coríntios 4, em Colossenses 3, 10, denotam uma ideia de refazer, de fazer de novo. Por isso, lá em Romanos, está dizendo que nós precisamos refazer, fazer de novo o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos valores, segundo a mente de Cristo. Bem, as referências indicam que o emprego dessas duas palavras não se limitam à renovação inicial, mas se estendem ao processo daí resultante. Nós podemos observar, com referência ao resultado do novo nascimento, termos tais como kainetizes, ou seja, nova criação, que você encontra em 2 Coríntios 5,17, texto clássico, Gálatas 6,15, e kainós, antropós, significa novo homem. Também está lá em Efésios, capítulo 2, você vai encontrar, e capítulo 4,24, capítulo 2,15, e capítulo 4:24. Por duas vezes, irmãos e irmãs, encontramos o termo sinzopoleo, tornar vivo juntamente com. Repito, tornar vivo juntamente com. Efésios 2:5, Colossenses 2:13, que indica uma alteração, não somente tão dramática como o nascimento, mas também tão dramática como a ressurreição. Poderia ser aplicada para a questão do nascimento e para a ressurreição. Apoquiel, que você encontra em Tiago 1,18, denota dar à luz. Então percebe-se um processo de renovação, tanto cósmica ou universal, se você preferir, como individual, dá luz a um novo ser, a uma nova, a um novo estado de vida, uma vida nova. Pesquisando os vocábulos que nós citamos acima, nós notamos que todos eles indicam uma alteração drástica, dramática, usando esse termo, que pode ser ligada ao nascimento ou ao renascimento. É a ideia aqui. É o nascimento de uma nova vida ou renascimento. Alguém que estava vivendo uma vida sem Deus e renasce para Deus. Da ideia também de recriação, o que eu mais gosto. Ou seja, quando a gente encontra a Jesus Cristo, quando nos entregamos a Ele, somos recriados à imagem e à semelhança do Senhor. Ou até mesmo o termo, como já mencionei, pode dar fundamentação para a ideia da ressurreição. Diversos desses vocábulos, em seus respectivos contextos, indicam que essa alteração tem efeitos permanentes e profundos em seu sujeito, quer seja o nascimento, o renascimento, a ressurreição, a renovação, a nova criação, é um estado permanente, ou seja, a pessoa realmente mudou de estado, agora ela é uma nova criatura, como o texto de Coríntios nos aponta, 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa foi gerada de novo, recebeu um novo nascimento espiritual, gerada de novo espiritualmente. Nada tem a ver, portanto, com nascer da carne novamente, falando mais ainda de modo específico, nada tem a ver com reencarnar. O ser humano poderia reencarnar 100 mil vezes, 100 mil vezes. E essa é uma ideia que corre desde o budismo, depois foi incorporada pelo espiritismo na Europa. Mas ele poderia reencarnar 1.000 vezes e 1.000 vezes ele seria de carne e sangue, ele não teria capacidade de ser uma nova pessoa, de se fazer de novo. Não tem como pagar, o ser humano não consegue pagar, como é a ideia deles, pagar o karma, pagar os erros que cometeu na vida anterior, através de um karma nessa vida e ir evoluindo até chegar a ser um espírito iluminado. Não tem nenhuma possibilidade e nenhuma possibilidade bíblica, nenhuma fundamentação bíblica. Outro dia eu falei de idolatria, hoje tenho que tocar mais especificamente nessa questão. Esse fazer de novo é um fazer de novo que Deus opera. Deus é quem opera o novo nascimento, pela sua graça. Deus é quem opera a regeneração, pela sua graça. Deus é quem opera o novo nascimento. E nós recebemos pela fé. Mas mesmo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que aqui nós vemos tratado no texto com a questão da purificação, a discussão acerca da purificação do batismo, porque a água no Antigo Testamento, sobretudo, era um sinal de purificação. Portanto, o ser humano não pode, por si mesmo, ainda que ele reencarnasse 1.000 vezes, nascer de novo. Ele não pode, de modo algum, ele não tem nenhuma possibilidade. Só quem pode levantar os ossos secos, as pessoas que estão mortas em delitos e pecados, só quem pode operar isso pela graça, ou seja, um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, só quem poderá operar isso é Deus. E ele opera pela sua graça. Preveniente, quando nós ainda estamos mortos, não teríamos nem capacidade para dizer sim, eu quero. Se alguém está morto, ele não tem condição, espiritualmente morto, ele não poderia dizer sim, eu aceito. Depois, pela sua graça justificadora, ele não poderia tomar posse da justificação que Deus lhe concedeu. Só pela graça de Deus. Depois a graça salvadora, ele não teria condição de dizer, estou salvo, sinto segurança de que sou filho de Deus. Ele não tem condição de ser salvo, a menos que a graça opere e tendo a graça operado, eu possa responder a essa graça através da fé. E mesmo a fé, é importante que nós tenhamos em vista isso, mesmo a fé tem um componente importantíssimo, que é a ação de Deus também. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, o Logos, que nós vimos no primeiro capítulo de João. A palavra criadora, a palavra que dá origem, ou seja, Deus é quem dá origem, é Ele que pode gerar de novo. É Ele que pode, prevenientemente, me tirar do estado de um vale de ossos secos, ele pode me justificar, ele pode me salvar, ele pode me santificar. Ah, pastor, mas eu não tenho participação nenhuma nisso? É toda a ação de Deus? Claro que não, porque se fosse assim, ele não precisaria criar a humanidade. Ele deixa para você, deixou para você, a graça também do livre-arbítrio, que é a sua imagem e semelhança. E isso não foi completamente danificado. Ou seja, uma vez que você tenha sido ressurreto pela graça dele, você tem aí a possibilidade de dizer sim, eu quero, sim, eu aceito, sim, eu quero nascer de novo, sim, eu quero ser salvo, sim, eu quero ser regenerado. Então, é claro que é pelo amor dele, pelo poder dele, pela graça dele, mas você tem a possibilidade de optar pela luz ou pelas trevas. Jesus mesmo fala a Nicodemos e diz que esse é o julgamento, que a luz veio ao mundo e o mundo, ainda hoje, irmãos e irmãs, prefere as trevas do que a luz. Mas nós não, em nome de Jesus, você vai preferir sempre, em nome do Senhor, prefira, opte pela luz e não pelas trevas. Bem, esse é um pequeno, pequeno dado etimológico, bíblico, acerca do novo nascimento, basicamente da regeneração, e nós vamos continuar falando agora sobre como isso está posto no Antigo Testamento. A ideia de regeneração é mais proeminente no Novo Testamento, onde nós lemos agora, por exemplo, em João e nos outros textos citados. É mais proeminente no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, onde havia toda a lei cerimonial e tudo aquilo que o Senhor revelou acerca da lei, em todos os seus aspectos, para que o povo de Israel pudesse, permanecer como povo dele. Então, aparece muito mais no Novo do que no Antigo. No entanto, há uma aparição no Antigo também. Muitas passagens do Antigo Testamento, irmãos e irmãs, apresentam um conceito de renovação. Só que, via de regra, esse conceito de renovação é nacional, é para o povo de Israel. Esse pensamento se faz presente nas declarações concernentes à nova aliança e à lei que será escrita no coração do ser humano, ou seja, a doação de um novo coração. Você vê isso em Jeremias 24, 7, em Jeremias ainda 31, 31, e Ezequiel, capítulo 11, verso 19, Ezequiel 36, Ezequiel 37, de 1 a 14, a passagem sobre o vale de ossos secos que eu já vinha mencionado. Embora a nação, basicamente de Israel, é que esteja em foco nessas passagens, fundamentalmente de Israel, né? Não é basicamente, mas fundamentalmente a nação de Israel, que a promessa de Abraão para se levar às nações demorou. Só em Cristo mesmo, só após o exílio, que isso começa a se elaborar, o exílio na Babilônia, que isso começa a se elaborar mais fortemente na nação de Israel. Até então, estava mais restrito ao povo de Israel. Então, embora a nação fundamentalmente israelita, que esteja em foco nessas passagens bíblicas, uma nação só pode ser renovada quando os indivíduos que a constituem também são renovados. Dessa maneira, na própria ideia de renovação nacional, nós encontramos o conceito de corações novos, porque uma nação se faz de pessoas, e pessoas tem o seu coração, ele pode ser um coração em trevas ou um coração em luz. E nós encontramos já no Antigo esse conceito de corações novos dados aos indivíduos. Outras passagens existem que tratam mais diretamente com o indivíduo. Isaías 57, 15. Podemos observar especialmente o Salmo 51, clássico, onde a oração de Davi é expressa no versículo 10, falando desse aspecto, considerando os sérios efeitos do pecado expressos nesse salmo. Não é de maneira alguma surpreendente, irmão, irmã, encontrar mais do que uma simples indicação sobre a necessidade da renovação individual. Então, aqui você percebe que a subjetividade está posta, o sujeito, o indivíduo, a pessoa, na sua particularidade, está posto. Bem, no Novo Testamento, aí fica mais fácil. Essa doutrina deve ser considerada no contexto do homem no pecado. João 3,6, Efésios 2. Os efeitos do pecado sobre a natureza humana são considerados como tão sérios que, sem o novo nascimento, o pecador não pode ver e muito menos pode entrar no reino de Deus. A iniciativa, como mencionei, na regeneração é atribuída a Deus. O novo nascimento vem de Deus, vem do alto. João 3, 3 a 7. É a operação do Espírito de Deus. João 3, 5 a 8. A mesma ideia ocorre em Efésios 2, em 1 João 2, etc. Esse ato divino, irmão, irmã, é decisivo e sem repetição. Tempos auristas são empregados em João, capítulo 1, versículo 3, 13, e capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Não vou ter tempo agora, mas você tente lembrar aí do que você estudou sobre a língua portuguesa e o auristo. Também não vou ter tempo de falar do tempo perfeito. E por que eu digo isso? O uso do tempo perfeito, você lembra disso na conjugação verbal? Pelo menos boa parte lembra disso. O uso de tempos perfeitos indicam que esse é um ato único, inicial, provoca efeitos profundos e permanece, como acontece em 1 João, capítulo 2, versículo 29, como acontece em 1 João, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, em vários versículos, não dá para citar todos. Os resultados permanentes, apresentados nessas passagens são a prática da retidão e não do pecado. O amor mútuo, a crença que Jesus é o Cristo, a vitória sobre o mundo. Esses resultados indicam que, nas questões espirituais, o homem não é inteiramente passivo, como eu disse a vocês. Nunca pense, bíblica e teologicamente, isso é um erro grosseiro. Grosseiro mesmo. Nunca pense que o homem é inteiramente passivo. O homem não é inteiramente passivo. Ele é passivo no que diz respeito à primeira ação do novo nascimento, da justificação, da salvação, da santificação e futuramente da glorificação. Na primeira ação vem do alto, vem de Deus. Mas a resposta, o homem não é passivo. O homem, a mulher, o ser humano não é passivo. Tá bem? Então, ele é passivo no novo nascimento, pois Deus age sobre ele. E assim se aplica nos outros elementos, como eu disse: justificação, salvação, santificação, glorificação. Mas o resultado de tal ação é uma atividade de longo alcance. O indivíduo se arrepende, confia ativamente em Cristo e daí por diante anda em novidade de vida. Em João 3, versículo 8, serve para nos advertir que muito existe nesse assunto que é inescrutável. Não obstante, irmãos e irmãs, devemos examinar o que em realidade sucede ao indivíduo por ocasião do novo nascimento. Seria seguro dizer que não há qualquer alteração na própria personalidade. Na persona, a pessoa é a mesma, antes e depois. Porém, agora ela é diferente. Ela é a mesma pessoa. Então, aqui cai de novo por terra a ideia de uma nova pessoa, onde a alma migrou na reencarnação, essa bobagem toda, essa falta de fundamentação toda. Não querendo desrespeitar ninguém, mas não tem nenhum sentido voltar para o ventre, para outro ventre. Então seria seguro dizer que não há qualquer alteração na própria personalidade. A pessoa é a mesma antes e depois, porém agora ela é diferentemente controlada. Se antes do novo nascimento o pecado a controlava, ela era escrava da lei do pecado e da morte, aí nós teríamos que entrar em Romanos. Se ela era escrava da lei do pecado e da morte antes do novo nascimento, e o pecado a controlava e a tornava rebelde contra Deus, agora, porém, o Espírito de Deus a controla e a dirige em direção a Deus. Olha que coisa linda. O pecado controlava, agora não controla mais, é o Espírito quem controla e dirige na direção do Senhor. O homem regenerado, o ser humano regenerado, pois anda em conformidade com o Espírito, vive no Espírito, é liderado pelo Espírito e recebe a ordem de deixar-se encher ou controlar pelo Espírito Santo. Só vou citar Romanos 8, versículo 4, até o 14, Efésios 5, 18. Só esses dois para você ler. Tal ser humano, todavia, não é perfeito. Nós ainda vamos trabalhar com vocês, eu espero postar isso, o que significa o estado de perfeição. Tanto a perfeição cristã aqui na Terra, como o estado de perfeição eterno. Tal homem, todavia, não é perfeito. Cumpre-lhe crescer, progredir, e nisso reside uma outra palavra chamada santificação. Mas não é o tema nesse momento. Estamos falando de novo nascimento, Então eu preciso me segurar, senão eu começo a falar de santificação, de perfeição, e a gente não trata especificamente do nascer, do começar, do nascer de novo. Mas a santificação vai levar a pessoa ao progresso, porém em cada departamento, ao crescimento também espiritual. Porém, em cada departamento da sua personalidade, tal indivíduo é impelido na direção do Senhor, de Deus. Podemos definir a regeneração como um ato, mais uma vez dizemos, drástico, operado sobre a natureza humana, radical, eu gosto também, um ato radical. Operado sobre a natureza humana caída. Por que radical, pastor? Porque vai até a raiz do ser humano e opera e é operado na natureza do ser humano, que eu vou trabalhar na segunda parte. Natureza que está caída pelo pecado. E isso acontece por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz essa obra, que produz essa alteração. Na atitude inteira do indivíduo. Agora, tal indivíduo pode ser descrito como um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa que busca, encontra e segue a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar essa brevíssima fundamentação, eu vou falar dos meios de regeneração, os meios do novo nascimento. Bem, em 1 Pedro 3,21, o batismo é intimamente associado com a entrada no estado de salvação, porque a Bíblia vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. Mas aguarde um pouquinho para você não se iludir. Porque o batismo não é a certeza do novo nascimento e da salvação. O batismo é um símbolo externo, é uma significação externa de algo que tem que ter acontecido, tem que ter ocorrido interiormente. Senão é só um banho na piscina, no, na praia, ou no, na pia, no tanque batismal, aí não resolve nada. Mas, em tese, o batismo é intimamente associado com a entrada no estado de salvação. Tá bem? Enquanto que em Tito, capítulo 3, versículo 5, encontramos a referência à lavagem da regeneração. Irmãos, aqui, irmãs, eu tenho que mencionar, quando a gente fala de lavagem na regeneração, você tem que obrigatoriamente. Não é opcionalmente, é obrigatoriamente ir lá para o Antigo Testamento de novo. Porque é lá no Pentateuco que você vai entender os rituais de purificação. A lavagem que era feita através da lei cerimonial. Se não entendeu aquilo, vai ter dificuldade de entender o significado dessa lavagem da regeneração, que está descrita, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, 23, em Tiago 1, versículo 18, que mencionam, por exemplo, a palavra de Deus como um meio do novo nascimento. E é isso mesmo. Somos lavados pela palavra. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra. Então, o rito que era o cerimonial que era feito no Antigo Testamento, já sinalizava, já apontava na lei para o verdadeiro espírito da regeneração e da lavagem, da purificação, que seria feito pela palavra. A palavra de Deus, o Logos, cria, a palavra de Deus, o Logos, recria, através do novo nascimento. Cria o ser humano, mas o ser humano opta pelas trevas, e aí a palavra recria. Jesus é a palavra, e ele recria através do novo nascimento. É um meio de Jesus recriar pela sua palavra, ou, se você preferir conseguir entender agora, pela sua pessoa, já que ele é o Logos, ele é a palavra. Muitos baseados em tais passagens das Escrituras, às vezes se desentendem que esses são os únicos canais pelas quais a regeneração necessariamente chega até nós. Quais canais, pastor? O batismo e a palavra. Mas com 1 Coríntios capítulo 2, de 7 a 16, em mente, nós precisamos perguntar. Se a palavra é um meio de regeneração, Jesus, dessa maneira, e se for a pessoa de Jesus, é, então você pode afirmar que é, e ali você tem uma ampliação desse conceito, porque o texto nos ensina claramente que o homem natural, enquanto estiver nesse estado, não é capaz de receber as coisas pertencentes ao Espírito de Deus. Opa, que maravilha! Voltamos. O ser humano não é capaz. Só Deus. E qual das pessoas da Trindade que opera isso? O Logos. Voltando para quem não ouviu ainda, mas já está postado no blog, qual é a pessoa da Trindade que opera isso? O Logos. Quem é o Logos? É a segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa da Trindade, pastor? É Jesus. Graças a Jesus, ocorre uma intervenção divina que torna o homem natural receptivo para com a palavra de Deus. Ele não era receptivo, mas torna-se receptivo para com a palavra. E isso deve anteceder ao ouvir com proveito a palavra de Deus. Ou seja, se Deus não tiver operado prevenientemente no coração do ser humano, fazendo com que ele esteja receptivo para a palavra, ele pode ouvir, ouvir, ouvir, mas será como a parábola do semeador. Ele vai deixar o diabo roubar, ele não vai deixar a palavra crescer no seu coração, no seu ser, ele vai se encantar com os deleites desse mundo e não vai deixar Deus operar. Viu como o homem não é totalmente passivo? O homem e a mulher, né? Quando eu não usar, eu digo de novo a você, irmão, irmã, você já utilize a linguagem inclusiva, que é importante para as irmãs ou para muitas irmãs. Então, só uma intervenção divina que pode tornar o ser humano natural receptivo para com a palavra de Deus. E deve anteceder ao ouvir da palavra de Deus. Só depois desse acontecimento é que a palavra de Deus gera a vida nova, leva a vida nova a se exprimir. É claro que o novo nascimento, 1 Pedro capítulo 1, 23, Tiago 1, 18, é apresentado de modo mais compreensivo do que em João. João distingue entre regeneração e a fé, que dela resulta. É uma sequência que o teólogo João, né, que era um pescador e se transforma num grande teólogo, último dos discípulos a morrer, ele faz essa sequência, esse elemento sequencial, essa conexão entre a regeneração e a fé que dela resulta. Por exemplo, João 1, capítulo 1, versículo 12 e 13, 1 João 5, versículo 1. Outro sim para Pedro e Tiago, irmãos e irmãs, incluindo a referência à palavra como o meio da regeneração, demonstram que tinham em mente o processo inteiro mediante o qual Deus leva os seres humanos a uma fé consciente em Cristo. Eles colocam como um processo só, para resumir para você, como uma ação só, e não duas ações. João vai detalhadamente, ele lembra um pouco o apóstolo Paulo aqui, distingue primeiro passo, regeneração, segundo, a fé. E Pedro e Tiago não, apresentam como um todo. Para muitos também é colocado esse tema de João, eu já li em vários autores, a fé antes da regeneração, a fé na palavra, mas que veio pela ação de Deus, pela intervenção de Deus, tornando o homem receptivo, o ser humano receptivo à palavra. Não tem problema. Aqui, nesse caso, a ordem dos autores não vai alterar o produto, só que João vai fazer uma distinção, vai fazer um detalhamento do processo todo, enquanto que Pedro e Tiago colocam o processo em uma unidade. Bem, existem outras objeções bíblicas. A ideia é que o próprio batismo apresenta ao indivíduo a graça regeneradora. Essa objeção, por exemplo, é com relação, mais uma vez, ou ter sido batizado na infância, na Igreja Católica Romana, só o batismo já é suficiente para a pessoa já experimentar a graça, mesmo na infância. Outras igrejas tradicionais, históricas, acompanham, na reforma isso não foi alterado. Então, há outras objeções. Eu quero que você saiba disso, pelo menos. Saiba para pesquisar depois. Então, considerar o batismo por si só, preste atenção, considerar o batismo por si só dessa maneira, que nós chamamos de ex opere operato, é algo contrário às Escrituras, especialmente em vista do protesto profético contra o abuso dos ritos sacerdotais. Você já pode voltar lá para o Antigo Testamento, onde muitos profetas diziam que só o rito não resolve nada, só o sacrifício não resolve nada, sem obedecer ao Senhor, sem amá-lo de verdade. Então, só o rito não é suficiente. E no Novo Testamento, Jesus critica explicitamente de que só os ritos sacerdotais não são suficientes para que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Das críticas severas de Paulo também contra os pontos de vista judaicos a respeito da circuncisão, por exemplo. Você vai ver isso em Romanos 2, 28, em Romanos 4, de 9 a 12. Em realidade, irmãos e irmãs, temos incidentes de conversões sem batismo. Tá bem? Isso acontece. Um grande clássico, o maior clássico disso é aquele que foi convertido lá na cruz do Calvário, ladrão na cruz. Incidentalmente, ele pede para o Senhor a salvação e o Senhor lhe garante que ainda hoje estaria com ele no paraíso. Na nossa realidade, eu já tive oportunidade, e já contei, não sei se você ouviu em outras mensagens, de apresentar o plano de salvação completo para uma pessoa lúcida em processo próximo do seu falecimento, pré-óbito. E a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, de verdade, sentiu que os seus pecados estavam perdoados, sentiu aquela segurança bendita, a presença de Deus, mas não houve tempo. Às vezes não há um dia sequer para a pessoa ter todo um processo de amadurecimento espiritual, de santificação e nem de batismo. Então, em realidade, irmãos e irmãs, nós temos incidentes de conversões sem batismo. Também temos outros tipos de situação. Leia Atos 10, 44 a 48. Leia Atos 16, 14 e 15. O último caso é especialmente interessante, porque, pois o abrir do coração de Lídia é especificamente mencionado antes do batismo. Maravilha, né? A gente poder pensar na Bíblia e verificar que há casos e casos. Se for argumentado que as coisas são diferentes, referentemente aos cristãos de gerações subsequentes, a atitude de Paulo a ponto de vistas a esse ponto de vista, a pontos de vistas semelhantes a respeito da circuncisão, deve solucionar a questão. Paulo faz toda uma releitura da circuncisão. Não é que ele está invalidando, ele mesmo é circuncidado. Não é que ele está rejeitando, mas é que ele está reconfigurando a partir de Cristo Jesus. E isso não é uma troca de palavras, simplesmente. É precisamente uma nova definição a partir de Cristo Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, para encerrar, a graça regeneradora vem diretamente da parte do Espírito. Aleluia! Ela vem diretamente da parte do Espírito Santo para os pecadores perdidos. Eu e você, que éramos pecadores perdidos, fomos alcançados pela graça regeneradora. Aleluia! Glória a Deus! E será para todo aquele que aceitar essa graça. A palavra de Deus a faz expressar-se por meio da fé e do arrependimento. Aqui veja a ordem: fé e arrependimento. Poderia ter sido colocado arrependimento e fé. Nesse caso, nessa sequência, nessa ordem, vale a máxima da matemática primária, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então vão surgir opiniões acerca da fé primeiro e depois do arrependimento. Outros vão dizer que é primeiro o arrependimento e depois a fé, mas essas são controvérsias teológicas que fazem parte. O importante é saber que o Espírito é quem gerou essa obra. Veio da parte de Deus e teve uma ação direta do Espírito Santo. Quase tudo é operado pelo Logos, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Mas de modo algum estamos esvaziando a presença do Pai e a presença do Espírito, até porque há entre eles uma absoluta harmonia em ser e fazer. Em grego nós chamamos isso de pericorese, mas também não vamos adentrar nessa questão agora. A palavra de Deus a faz expressar-se por meio da fé e do arrependimento. Olha aí, a palavra é o logo. O testemunho é o do Espírito. O Espírito Santo testemunha com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E ele gera um arrependimento na pessoa. A pessoa não fica totalmente passiva. O batismo dá o testemunho sobre a união espiritual do crente com Cristo, se for o batismo de verdade, se não for só um banho de piscina ou um banho no tanque batismal da igreja, se for o fruto de uma experiência de arrependimento e fé, de fé e arrependimento em Jesus como Senhor e Salvador. Aí, nesse caso, o batismo dá testemunho sobre a união espiritual do crente com Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Essa união maravilhosa, mediante a qual transmite-se a nova vida, porque novo nascimento e regeneração nos conduzem, então, a uma vida nova, a uma nova vida. Todavia, não a transmite automaticamente, no sentido de toda a santificação, mas já gera a nova vida. Nasce. E no segundo, na segunda ministração que eu vou fazer, vou falar sobre esse processo do novo nascimento e do crescimento daquele que nasceu de novo. A justificação é automática, já introduzo, mas a santificação é gradual. Então, nós percebemos que essa nova vida não é na totalidade, acho que fica mais fácil, transmitida de modo automático, onde a fé não está presente. Aí Deus vai operar de fé em fé, de glória em glória, através da sua palavra, através de toda a nossa compreensão da palavra, com o dom que ele nos deu de entender a sua revelação, passa sim pelo campo da racionalidade, passa sim pelo aspecto empírico. Porque quando se fala experiência, não é experiência vazia. Ah, eu tive uma experiência no acampamento, eu tive uma experiência no culto. Não, não é um sentimento. Tem a ver com o que nós conhecemos como empirismo. É algo que pode ser medido, algo que pode ser mensurado, algo que pode ser visualizado por outras pessoas, algo que pode ser percebido, algo que pode ser, vou falar dos sentidos mesmo, algo que pode ser visualizado por alguém na sua vida, algo que pode ser ouvido por alguém quando você transmite a palavra, algo que pode ser sentido por alguém na medida em que ele sente o aroma de Cristo Jesus na sua vida, o perfume de Cristo na sua vida, na medida em que as pessoas podem perceber o gosto da comida que nós servimos, não servimos nas panelas de carne do Egito, nem servimos a morte nas panelas, mas nós servimos um alimento que é pão que desce do céu. Então, todos esses sentidos, e é tátil, na medida que as pessoas podem tocar em todo aquele que nasceu de novo, e o novo nascido pode perceber empiricamente muito desse fruto que acontece dessa união maravilhosa e mística, misteriosa, quase inefável. Se não tivesse algum nível de percepção empírica, nós poderíamos dizer que é absolutamente distante de qualquer possibilidade de compreensão, mas não. Nós podemos provar empiricamente a presença do Senhor com a nossa vida. O coração tem razões que a própria razão desconhece, mas não é que a razão não vai até certo ponto. Não é que a minha experiência não pode ser verificada. Não é que eu não posso medir, qualificar, racionalizar, tocar na minha própria, sentir o cheiro do perfume de Cristo, mastigar do pão que desce do céu. Eu posso sim. E posso também avaliar em comparação com irmãos e irmãs mais velhos do que eu, na fé, não mais velhos de idade, mas mais velhos na fé, porque a tradição vai me ensinar. A tradição nunca pode ser maior que a igreja. Maior, perdão, a tradição nunca mais pode ser maior que a palavra, como acontece num segmento da igreja. Eu não quero ser indelicado aqui, mas a tradição tomou na Idade Média, naquilo que nós conhecemos como Igreja Católica Romana, o mesmo peso da palavra. Ainda que isso não seja documental, isso é, na prática, verificável. Isso não pode acontecer, mas a tradição da vida dos homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, a tradição dos homens e mulheres de Deus no Novo Testamento, a tradição dos mártires, a tradição da história, do ensinamento, da vida, do ministério de Jesus, me leva a poder verificar se eu estou, de fato, caminhando. Não só externamente, me faz verificar interiormente em primeiro lugar. E por consequência, por conseguinte, exteriormente. Isso é verificável. E como diz a Bíblia, aqui não é uma afirmação do teólogo que falou do quadrilátero, né? Muito embora isso tudo esteja em Agostinho, viu? Os irmãos precisam conhecer mais, porque se não conhecem, falam que é de Wesley, é dos moravianos, que é dos puritanos. Na verdade, ele colheu na plantação de Agostinho, que colheu na plantação dos que vieram antes dele, que colheram na vida de Jesus, mas que colheram no Novo Testamento, na vida de Jesus, no Antigo Testamento, desde a criação. O que que a Bíblia diz? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, até a minha experiência também pode ser enriquecida. O processo da santificação ocorre na medida do quanto a própria criação do universo, aqui cosmológico, fica pobre, porque cosmos tem a ver com o mundo, o universo é maior que esse mundo que nós conhecemos. Então, a universa contempla todos os mundos possíveis, a universa. E na medida em que eu ando com Deus, a universa, ou falando agora para você, o universo todo pode me santificar. E ele me santifica se eu abrir o meu coração para a graça de Deus, para a obra de Deus, se eu permitir que Deus, o Espírito Santo trabalha, o Logos trabalha, o Pai trabalha para tornar o meu coração num coração que diga sim para ele, que é receptivo a ele. E eu quero que você saiba que toda a criação tem a capacidade, a possibilidade de quebrantar você e de levar você a uma experiência com Deus. Pode ajudá-lo até, desde o novo nascimento, até o processo da santificação e da glorificação. Muito bem. Estou muito satisfeito de ter podido meditar com você, refletir com você por uma hora, pelo menos alguns aspectos. É claro que você vai ter que estudar. É claro que você vai ter que ler a Bíblia. E você vai ter que estudar o tema. Não dá para a gente, né, Quem sabe no futuro, se Deus permitir, mas ainda tem muita Bíblia para compartilhar. Então, meu propósito primeiro é compartilhar a Bíblia. Mas depois, quem sabe, compartilhamos outros temas. Enquanto isso, você já pode ir indo para os temas. Você vai para a Bíblia e você vai indo para os temas bíblicos. Às vezes, na própria Bíblia que você tem, há bons comentários. E há livros sobre isso. Agora, com a internet, você acessa e você vai encontrar estudos fantásticos sobre isso, pregações fantásticas sobre isso. Também contra a porcaria, então tome cuidado, né? Balize-se, converse com líderes que estão ao seu alcance, que você conhece. Para você também não comer comida estragada, né? Muito bem, irmãos e irmãs, que alegria. Eu quero deixar como referência bibliográfica para você o novo dicionário da Bíblia. Deve estar na internet já. Eu estou usando o livro mesmo. Mas deve estar todo na internet, o novo dicionário da Bíblia, organizado por eu vou falar em português, tá? J.D. Douglas. J.D. Douglas. Eu estou trabalhando com o primeiro volume, mas eu tenho quase certeza. Não fiz essa pesquisa, né? Não pesquisei porque eu tenho o livro, mas eu tenho quase certeza que deve estar todo na internet e aí fica mais fácil para você. Também deixo uma palavra, vou continuar então com esse capítulo, mas prepare-se, porque logo esse capítulo vai para o blog. Repito, blog Logos 7, põe só o numeral, precisa escrever não. Blog Logos 7. blogspot.com. Repito, blog Logos 7.blogspot.com. E prepare-se, porque nós vamos entrar com o tema da santidade, provavelmente no final de semana, ainda devo ir essa semana com um pouco mais de João. Depois vou continuar em João, mas vou trazendo uma palavra para líderes acerca da santidade. Esse é um tema. Nós temos pego temas nesses 3 anos para a liderança. Esse será um tema fundamental para a liderança. Então vamos entrar com ministração sobre santidade. O que que é isso, de fato? E vamos entrar com Joel também. A missionária Vivian estava orando, escolhendo. Tínhamos duas possibilidades e o Espírito tocou no coração dela e ela vai ministrar para nós o livro de Joel, tá bem? Então nós vamos estar ministrando simultaneamente o Evangelho de João, o tema Santidade e o livro de Joel. Espero que tudo isso abençoe muito a sua vida. Um grande abraço a todos e todas e esperem a segunda parte que vai falar sobre o crescimento desse novo nascido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.